No início da noite de sábado, por volta de 18 horas e 30 minutos, policiais militares prenderam três suspeitos de envolvimento com roubo a turistas e compristas nas proximidades da Ponte Internacional da Amizade. A prisão ocorreu após os policiais receberem uma informação anônima de que os assaltantes estavam se preparando para agir novamente na região da Ponte Internacional da Amizade. Um veículo Fox com placas de Joinville, Santa Catarina, era usado pelo grupo. O soldado que fez a prisão dos indivíduos relata o acontecido. Recebemos uma denúncia anônima, tratando de que alguns indivíduos estavam realizando roubo a compristas na região da Vila Porte, Jupira e BR-277. Tínhamos informação desse Fox de cor branca, placa de Santa Catarina, e que tinha três indivíduos realizando esse roubo nessas regiões. Então, em patrulhamento ali pela região da Vila Portes, foi se deparado com esse veículo, efetuada a abordagem e logrado êxito em encontrar a arma e os três indivíduos aí dentro do veículo. Eles dizem que não tem crime nenhum contra eles. O que se espera agora? Então, a gente vai passar essas informações para a autoridade policial, o delegado de polícia, que tem mais informações a respeito dessas quadrilhas que estão realizando roubo aí tanto na BR-277 quanto na região da Vila Portes, e trazer as vítimas aí, tentar localizar alguma vítima para ver se reconhece algum deles ali como autor desses roubos. No caso de não serem autores de roubo, pelo menos é uma arma menos nas ruas, né? Uma arma menos nas ruas. E com certeza o cidadão, para estar armado ali naquela região com boas intenções, ele não está. A arma estava municiada? Municiada, completamente. Onde que ela foi encontrada? Foi encontrada dentro do veículo. No momento da abordagem, a gente pediu para o pessoal descer do veículo, né? E como era uma abordagem de risco, teve que pedir para eles deitarem no chão. Eram três indivíduos, a equipe policial estava apenas em dois. E eles já deixaram a arma no carro. Aí no momento foi feita a revista pessoal, nada localizado neles, porém a arma estava dentro do veículo. E um dos indivíduos ali já disse que assumiu a propriedade da arma. Os indivíduos reclamam que houve excesso da polícia. Se tratava de uma situação de risco, formação de indivíduos armados, a cautela é toda necessária. Sim, na verdade não houve excesso algum. Foi uma abordagem, uma situação de risco mesmo. Apenas, talvez, eles possam se queixar pela situação de deitar no chão, mas é um procedimento comum, dada a quantidade de pessoas a serem abordadas e a situação de emergencial. Como não teríamos tempo de pedir um apoio, o apoio não chegaria a tempo, poderíamos perder a prisão. Eu falei, então, dada a circunstância, a gente teve que realizar essa abordagem um pouco mais tática. Daniel Esquelro, 24 anos, Marcelo Silva, 19, e Márcio Adriano Weber, 26, foram presos e autuados em flagrante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. Na delegacia, Marcelo informou que vem sendo ameaçado e que teria comprado a arma para se defender. Já Daniel e Márcio informaram que teriam apenas pegado uma carona com Marcelo e não sabiam que ele estava armado. Marcelo possui em seu desfavor um mandado de prisão oriundo da vara criminal da Vara da Infância e Juventude de São Miguel do Iguaçu. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.